O Ministério Público de Minas Gerais obteve sentença na justiça que obriga o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a implantar efetivamente o Parque Estadual de Montezuma. A decisão foi obtida por meio da atuação da Promotoria de Justiça de Rio Pardo de Minas e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo. Segundo a sentença, deverá ser designado um gerente e seis guarda-parques para atuação exclusiva na unidade de conservação. O parque também deverá ser integralmente sinalizado em até 90 dias. Além disso, deverão ser adotadas todas as providências para regularização fundiária do parque em até um ano. O plano de manejo também deverá ser executado no mesmo prazo. O plano de manejo contempla todas as medidas e programas para preservar, gerir, conservar e visitar os atributos naturais e culturais da unidade. Caso a decisão seja descumprida, o governo poderá ser multado em até R$ 100.000. O Parque Estadual de Montezuma possui área de 1.743 hectares e está inserido na bacia do Rio Pardo, o maior curso d'água do extremo norte do estado. Entre os atrativos naturais, destacam-se a maior quantidade de fontes termais do território mineiro e a beleza dos vales e paredões rochosos, componentes que dão à unidade, segundo aponta o promotor de justiça Daniel Oliveira de Ornelas, um enorme potencial turístico. A existência de sítios arqueológicos com os maiores painéis conhecidos no estado amplia a importância de se preservar a área. A sentença é resultado da ação coordenada do MPMG para implantar de forma efetiva as unidades de conservação em todo o estado. Do Ministério Público de Minas Gerais, Ítalo Carvalho.